a E é mais rara, né? Mas elas estão aí intimamente ligadas. E a gente notou que os valores de E. coli que a gente encontrou, principalmente na região central de Porto Alegre, elas estavam muito acima de 2 mil, né? Que é o número mais provável a cada 100 ml. E esses valores muito acima de 2 mil, eles são muito preocupantes, né? Porque como a gente acabei de comentar, esses valores, a presença de Escherichia coli está relacionado com a presença de doenças. E como vocês podem ter acompanhado, o número de casos de leptospirose, por exemplo, tem aumentado muito aqui no estado. Professor, só para a gente esclarecer para os ouvintes, você falou desse valor de 2 mil. Esse valor de 2 mil é a partir daí que uma água é considerada imprópria para banho, até mesmo para contato? Exatamente. Acima de 800, tá? Acima de 800, a água é considerada imprópria para contato, tá? Acima de 2 mil são valores bem preocupantes, tá? Então, na maioria dos pontos que a gente fez, os valores eles estão muito acima dos 2 mil. A gente chegou a encontrar valores de 10 mil. Nossa, realmente a gente fica bem alarmado mesmo com esse dado, né? Mas a gente sabe, professor, que infelizmente a população teve contato com essas águas contaminadas, né? Qual o risco para elas e o que que pode ser feito para reduzir esse dano? Então, amanhã a gente vai estar trabalhando na organização de um mapa setorial das regiões que a gente realizou análise com os buffers de contaminação para divulgar para a sociedade, né, em qual bairro as situações poderiam ser mais preocupantes. Nesse contexto, com a divulgação desses mapas, por bairro, por exemplo, ou por região, Zona Norte, Zona Sul, mas principalmente por bairro, a gente consegue mostrar para a população: olha só, você que era, por exemplo, do bairro Navegantes, em Porto Alegre, você teve alta exposição a E. coli coliformes totais. Então, a possibilidade ou a probabilidade de você se contaminar é maior do que de outras pessoas de outros bairros, tá? Então, com base nisso, essa pessoa tem que ficar atenta a qualquer sinal, né, de doença de pele, de coceira ou inícios de diarreia e procurar imediatamente a unidade de saúde pública para começar já os tratamentos profiláticos, né? Nós ainda temos trabalhado muito em conjunto com o Instituto de Ciências Básicas da Saúde aqui da UFRGS, da nossa universidade. Por quê? Porque no Instituto de Ciências Básicas da Saúde, eles têm a capacidade e também o conhecimento para fazer, para nos auxiliar, na verdade, nas análises dessas águas em relação às doenças. Aí sim a gente está falando das doenças propriamente ditas. Quais doenças naqueles pontos realmente estavam lá? Sim, professor, eu queria até que você explicasse até. A gente sabe um pouco, por exemplo, no caso da leptospirose, é a urina do rato contaminada, né? Mas é para a gente deixar mais claro para o pessoal que tipo de substâncias que é isso? É a urina de animais? É esgoto? O que que é exatamente? Então, grande parte da contaminação, que a gente encontrou no momento está relacionada com o esgoto, com fezes de animais, com urina de animais, com animais mortos também, né? Porque a gente teve várias cidades aqui na região metropolitana, né, que foram invadidas pelos rios, como, por exemplo, São Leopoldo, Canoas, a própria Porto Alegre. Então, o que acontece? Muitas estações de tratamento de esgoto e estações de bombeamento de esgoto, elas foram alagadas, foram inundadas, né? Então, esse esgoto, ele se misturou com a água do rio, tá? E aumentou um pouco naquela região as plumas de contaminação. E por isso que a gente tem que lembrar também que há risco de contaminação por meio de móveis e materiais de casas que tiveram contato com essas águas da enchente também. Por isso que a maioria das coisas vão ter que ser descartadas mesmo, né? Não tem mais condição de uso. Exatamente, móveis, brinquedo, roupa de cama, a própria roupa pessoal, além além dos resíduos como a lama, né, ou o lodo que ficaram, tem que ter bastante cuidado. A ideia é que as pessoas que vão fazer a limpeza tentem ter o máximo de cuidado possível, utilizando máscara, luva, bota e até mesmo óculos, e tentar minimizar o contato, né, com essas coisas contaminadas. Assim a gente consegue diminuir a possibilidade de surtos de doenças, né? Porque nós estamos aqui no Rio Grande do Sul vivendo uma catástrofe sem precedentes e que acabou, né, dando vários problemas em diferentes áreas, como por exemplo a área de transporte, né, está um caos, a área de saneamento, resíduos sólidos, esgotamento, abastecimento de água, e a gente não quer que a parte de saúde também entre em colapso, né? Então a ideia é tentar prevenir ou minimizar os riscos para diminuir a quantidade de pessoas contaminadas. Professor, e qual devem ser os próximos passos desse estudo? Vocês vão continuar procurando outras substâncias? Vocês devem fazer novas coletas em outras áreas? Tem algum encaminhamento para isso? Claro, nesse momento a gente está fazendo as análises das doenças presentes nas amostras que nós coletamos na primeira semana de inundação. A gente também está fazendo as análises de presença de agrotóxicos, produtos farmacêuticos também e metais pesados, tá? Semana passada, a gente fez uma nova coleta nos mesmos pontos que a gente já tem trabalhado e nós pretendemos fazer mais coletas ao longo deste ano para nós conseguir verificar ao longo do tempo se as contaminações que ocorreram durante a enchente elas se mantêm aqui, elas aumentaram ou se elas diminuíram escoando, né, para a Lagoa dos Patos, ou sendo diluída pelas novas chuvas que estão ocorrendo no estado. Professor, já para a gente fechar, como que essas informações podem apoiar as autoridades de saúde públicas, esses dados que vocês estão levantando sobre a qualidade das águas, de repente para fazer ações focadas nessas doenças que vocês estão mapeando? Exatamente. A nossa ideia é amanhã, a partir de amanhã, conseguir fechar esses mapas com os buffers e passar para as autoridades responsáveis do estado e do município como um alerta, né, para a população. Olha só, vocês que eram daquela região, prestem mais atenção nos primeiros sintomas para iniciar já medidas profiláticas. O Instituto de Ciências Básicas da Saúde, ele também está trabalhando em outros dois pontos, né? Tem trabalhado conosco nas amostras ambientais, mas eles também têm trabalhado bastante em outros dois pontos, que é a detecção rápida de algumas doenças em humanos que estão nos abrigos e também em animais que estão nos abrigos. Com isso, a gente vai conseguir fazer a gente consegue fazer um modelo, né, matemático, assim, de visualização de rede de distribuição das doenças em termos ambientais, humanos e animais. Professor, então a gente está aqui do Sintonia do Sul, estamos abertos às informações que vocês levantarem. Assim que vocês divulgarem esses dados também por bairro, a gente também tem todo o interesse de divulgar isso aqui no nosso programa, viu? E desde já agradeço toda a sua conversa e parabéns pelo seu trabalho aí à frente do Laboratório de Saneamento. Muito obrigado, estamos à disposição para auxiliar a sociedade. Muito obrigada, professor. Bom, esse foi o professor Salatiel Vollmut da Silva, ele que é do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS, e como eu falei, ele é coordenador do Laboratório de Saneamento da Universidade. Bom, pessoal, vamos de música então? Vamos ouvir uma música aí para homenagear o nosso Rio Grande? Vamos com o grupo Fogo de Chão, com Sapecando a Vaneira. Embora, já chega de cara feia, bem dura a semana inteira, trabalhando. 5 horas 27 minutos em Brasília e no Rio Grande do Sul. Esse é o Sintonia com o Sul. E vou chamar aqui a mensagem do nosso amigo Júnior Benaducci, que manda um buenas pra gente. Buenas! Aqui Júnior Benaducci, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, que está ouvindo a gente pela rádio da Federal de Santa Maria. E ele tá contando aqui pra gente que amanhã, lá em Santa Maria, vai ter um show beneficente em prol das vítimas das enchentes. Vários artistas irão participar dessa corrente de solidariedade. Gente, realmente é muito artista. Eu contei aqui uns 20, se eu não me engano. Ele mesmo vai se apresentar. O Júnior também se apresenta, também tá aqui no line-up do festival, né? Que é um show, mas é quase um festival, porque é tanta gente apresentando. E para as pessoas que forem participar deste show, a ação está pedindo doações de cobertores, agasalhos e alimentos não perecíveis. Pedi para o Júnior mandar aqui para a gente o horário e onde é que vai ser direitinho. Assim que ele responder, a gente divulga por aqui. Pessoal, falando em divulgar, a Defesa Civil está com um alerta, viu? Alerta ativo até 8 horas da noite de hoje. Alertando para o risco de inundação e alagamentos, elevação rápida e cheias em pequenos rios, córregos e arroios. Também há risco de descargas elétricas e ventos fortes. Esse alerta está ativo para parte da Serra Gaúcha, região leste do estado, região metropolitana de Porto Alegre, Costa Doce, litoral e sul gaúcho. Fique atento aos níveis elevados. Se você mora em áreas com históricos de alagamentos ou inundações, saia com antecedência das áreas de risco e fique em um local seguro. Informe-se sobre medidas de prevenção junto à prefeitura da sua cidade, como agir, rotas de fuga e locais de abrigo. Já sabe, emergência, ligue 190-193. Vamos lá para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com Sintonia com o Sul. SOS Rio Grande do Sul. Você gostaria de atuar como voluntário para ajudar o Rio Grande do Sul? A Defesa Civil lançou um formulário para o cadastro de voluntários para a organização e seleção das doações. Inscreva-se no site casamilitar-rs.com.br/voluntariado. Agora, se você é um profissional da saúde, o cadastro é no site da Secretaria da Saúde, saúde.rs.gov.br/cadastro-de-profissionais. Rádio Nacional em sintonia com o Sul. A Rádio Nacional está totalmente solidária com o Rio Grande do Sul. As ondas curtas que vão para a Amazônia agora chegam também na região sul. Nós, comunicadores, diariamente damos voz ao ouvinte dessa região, entregando notícias atualizadas, previsão do tempo, cuidados necessários e muita esperança para todos nesse momento tão delicado. Rádio Nacional, em sintonia com o Sul. Estamos apresentando Sintonia com o Sul. É isso aí, estamos de volta com Sintonia com o Sul, agora que são 5 horas e 31 minutos. Gente, vamos falar um pouquinho sobre os boletins da Defesa Civil, como a gente tem divulgado. São dois boletins, um às 9 da manhã e outro às 6 da tarde, então a gente está com os números das 9 horas da manhã. Mas eu queria lembrar vocês que nessa semana vai completar um mês do início da maior tragédia ambiental do Rio Grande do Sul. Os primeiros alagamentos foram registrados em Canoas, Novo Hamburgo e Porto Alegre no dia 27 de abril, ou seja, exatamente um mês. Mas o primeiro alerta vermelho, por conta do elevado volume de chuvas, veio só no dia 29 de abril. As primeiras mortes, infelizmente, foram confirmadas no dia 30 de abril. Mais de 90% das cidades gaúchas foram afetadas pelas inundações. O número é de 469 municípios afetados. São 55.813 pessoas em abrigos e 581.638 pessoas desalojadas, ou seja, que tiveram que deixar suas casas e foram para casa de parentes e amigos e estão lá provisoriamente nesse quase um mês, né? Afetados pela chuva são 2.345.400, feridos 806 e 56 pessoas ainda estão desaparecidas. Mortes confirmadas são 169, foram mais 3 mortes confirmadas no sábado e outras 3 mortes no domingo. E o número de pessoas resgatadas, a Defesa Civil agora vai divulgar somente o número de pessoas que foram resgatadas pelas forças de segurança do Estado. Por quê? Porque tem muito civil, né? Muitas pessoas da população que também estão fazendo resgate e a Defesa Civil não tinha como ter controle sobre esse número. Então, o número agora se refere somente ao resgate feito pelas forças de segurança, que no momento são de 77.712. Mas a gente sabe que deve ser um número maior, porque muita gente resolveu fazer esses resgates de forma voluntária mesmo. Então, a gente sabe que muitas pessoas comuns da população atuaram nos resgates. E os animais resgatados já são 12.521. Falando um pouquinho sobre a situação dos rios, principalmente o Lago Guaíba e alguns rios também importantes do estado. O nível do Guaíba está em queda, né? Tem tendência de queda, mas a gente lembra que na sexta-feira o nível do lago subiu até 4,32 metros. Essa medição foi feita às 7 horas da noite de sexta. Mas a partir daí começou a cair lentamente e voltou a ficar abaixo da casa dos 4 metros na madrugada de hoje. Então o nível do Guaíba vai diminuindo aos poucos, né? E a última medição, essa de 3 horas da tarde, que a gente vê aqui no site de SOS Enchentes, né? Eles disponibilizam esses dados pra gente, tá em 3,90 metros. Então, essa medição é a última que foi atualizada aqui. Agora, a gente chama atenção também para a situação do canal São Gonçalo e da Lagoa dos Patos. A Defesa Civil está com um alerta ativo para a elevação dos níveis dos lagos e da Lagoa dos Patos. Segundo os números divulgados pela Prefeitura de Pelotas, agora, 4 horas da tarde, o canal São Gonçalo atingiu 3,10 metros, que é o maior nível da sua história. São 22 centímetros a mais do que foi registrado naquela cheia de 41, que todo mundo fala, né, que a gente fala bastante sobre essa cheia de 1941. Mas naquele ano, o número que o canal São Gonçalo atingiu, o nível que atingiu, foi de 2,88 metros. Então agora está em 3,10 metros. Aí a gente vê o tamanho da tragédia, né? E ainda segundo a Prefeitura de Pelotas, o sensor da Lagoa dos Patos está apresentando erro na leitura. Então a gente não tem um número mais atualizado por conta desse erro no sensor, no leitor. É realmente preocupante a situação das águas nessa região também. E daqui a pouquinho a gente chega com mais informação, mas tem uma coisa muito importante que eu queria alertar. As famílias já podem receber o auxílio reconstrução, as famílias que podem receber o auxílio reconstrução, elas precisam confirmar os dados. Mais de 44 mil famílias do Rio Grande do Sul já podem confirmar o cadastro para receber o auxílio reconstrução. O procedimento deve ser feito pela pessoa responsável de cada família no site www.gov.br/auxílio-reconstrução. Para isso, ela precisa entrar no sistema usando a conta gov.br. Só após confirmadas as informações de cadastro, o nome da pessoa será encaminhado à Caixa Econômica Federal, que fará o depósito dos R$ 5.100. Então, muito importante para as famílias, entrem nesse site e confirmem os dados, porque assim que os dados forem confirmados, no prazo de 48 horas, a pessoa já tem condições de receber esse auxílio. Então, repetindo, o site é o gov.br/auxílio-reconstrução. Bom, a gente já está na linha com o Gabriel Brum, ele que é o nosso enviado especial da Rádio Nacional Rio Grande do Sul, e vai trazer atualizações para a gente aí direto do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Natália. Tudo bem? Tudo bem. Hoje você está por onde? Está em Porto Alegre mesmo? Eu acabei de retornar para Porto Alegre, mas hoje eu estava, durante a tarde, lá em Canoas, porque hoje teve o início das operações com voos comerciais no terminal provisório que foi montado lá no Parque Shopping de Canoas. Porque o aeroporto Salgado Filho está fechado ainda aqui em Porto Alegre, né, por tempo indeterminado. Inclusive, conversei com o pessoal da Fraport lá no shopping, né, durante a cobertura desse embarque, do desembarque do pessoal. O aeroporto ele ainda vai ficar muito tempo fechado, porque ainda tem muita água no entorno dele. Dentro do terminal de passageiros não tem mais água, só que eles ainda estão fazendo a análise do impacto na infraestrutura, ainda estão levantando quanto tempo, o que vai precisar ser consertado, o tempo de limpeza, o custo que vai ser tudo isso, e o tempo, né, para conseguir estar 100% operacional. E a questão da pista de pouso também, decolagem também, tem que fazer uma análise bem criteriosa, porque não é só o asfalto que está ali, né, tem que ver qual foi o impacto que teve no solo, o pouso do avião, o solo tem uma resposta que tem que ser também bem analisada, bem calculada. Então, tem toda uma questão técnica que o aeroporto tem que fazer a avaliação para poder dizer se vai abrir ou não vai abrir. Então, por enquanto, é tempo indeterminado mesmo. Então, hoje tem esse terminal provisório lá no shopping, é onde as pessoas fazem o embarque. Todo o processo que a pessoa faz no aeroporto, check-in, despacho de bagagem, e toda essa questão é tudo feito lá no shopping mesmo, naquele terminal provisório lá, raio-x é lá também. Então as pessoas passam por ali, fazem um check-in e vão para a sala de embarque que é lá dentro. E ali espera um ônibus. Então as pessoas vão num ônibus, que vai, são 3 ou 4 ônibus, dependendo do número de passageiros, né? E daí segue no comboio até a base aérea, que é da Força Aérea de Canoas. Lá o ônibus já desce do lado do avião. Então as pessoas já descem do ônibus e embarcam no avião. Então esse é o procedimento. Foram 4 voos hoje, né? duas chegadas e 2 saídas. Então, a partir de agora, são voos só da Latam, durante essa semana, até sexta-feira. Sábado, começam as operações da Gol e da Azul. E aí vão ser 10 voos por dia, Natália. E, Gabriel, a gente tem que lembrar que é uma base militar essa que está recebendo esses voos, né? Nunca tinha recebido um voo comercial antes, né? Isso, são os primeiros voos comerciais que estão passando ali pela base aérea de Canoas. Então, é importante deixar claro, né? Não é para ninguém ir para a base aérea, não, de carro, né? O embarque é tudo feito no shopping. Pessoas não vão de carro até a base aérea, não desce na base aérea e pega um táxi lá para ir embora, não. É tudo no shopping. O desembarque, entra no ônibus lá, desce do avião, entra no ônibus e o ônibus vem para o shopping e as pessoas desembarcam por aqui. Esse é um detalhe importante para o pessoal não confundir e não criar confusão lá, né? Gabriel, então que você possa pegar o seu voo também de volta para Brasília em breve, você que está aí nessa cobertura extensa já há bastante tempo, né? Então a gente agradece aí as suas informações e esperamos você aqui de volta para você também trazer as suas impressões também participando aqui do Sintonia com o Sul. Tá certo, pode deixar, vamos ver. Nos próximos dias a gente deve estar voltando. Boa viagem de volta então, Gabriel. Valeu, obrigado. Até mais, tchau, tchau. Até. Bom, vamos ouvir mais uma música então? Que tal agora a gente ouvir Oswaldir e Carlos Magrão com Adeus Mariana? Nascida na cidade, me casei na serra, com a minha Mariana, moça lá de fora. Um dia eu estranhei os carinhos dela, disse adeus Mariana, que eu já vou me embora. Nascida na cidade, me casei na serra, com a minha Mariana, moça, sala de fora. Um dia eu estranhei os carinhos dela, disse adeus Mariana, que eu já vou me embora. É gaúcha de verdade nos 4 costados, que usa chapéu grande e bombacha espora. E eu que estava vendo um caso complicado, disse adeus Mariana, que eu já vou embora. É gaúcha de verdade dos 4 costados, que usa chapéu grande e bomba, baixa e fora. E eu que estava vendo um caso sou complicado, disse adeus Mariana, que eu já vou embora. Ensine o outro dia e sai o campo agora. E eu prometi e saí dizendo adeus Mariana, que eu já vou embora. Nem bem rompeu o dia, me tirou da cama. Ensine o outro dia e sai o campo agora. E eu aproveitei e saí dizendo adeus Mariana, que eu já vou embora. Se eu soubesse que a Mariana era desse jeito, mas não. Ela não disse nada, mas ficou cismando, e era desta vez que eu daria fora. Pegou o açoiteiro e veio contra mim, eu disse larga Mariana, que eu não vou embora. Ela não disse nada, mas ficou cismando, e era desta vez que eu daria fora. sair, sair dizendo adeus, Mariana, que eu já vou embora. Você está ouvindo Sintonia com o Sul. Cinco horas e 43 minutos em Brasília e no Rio Grande do Sul. Gente, vamos ouvir uma reportagem aqui. A repórter Ana Lúcia Caldas traz pra gente os números das doações que estão chegando no Rio Grande do Sul, vindas de todas as partes do país. Todos os donativos foram distribuídos em 167 cidades do estado. Foram doados para o Rio Grande do Sul 1 milhão e 500 mil litros de água potável e 202 toneladas de alimentos diversos que foram distribuídos em 167 municípios entre 25 de abril e 25 de maio. Foram recebidas ainda 166 mil cestas básicas, 136 mil litros de leite, 98 mil cobertores, 24 mil colchões e 244 mil kits de higiene e limpeza. No total, a Defesa Civil contabilizou 3.375.000 itens recebidos e distribuídos, incluindo também 62 mil sacos de ração animal, 42 mil fraldas, 364 mil kits de roupa. Já os Correios informaram ter transportado mais de 15 mil toneladas de donativos. E no momento, o que mais a população precisa é de cesta básica, ração para pet e itens de higiene pessoal, como sabonete, absorventes feminino e papel higiênico, e de limpeza, como desinfetante, detergente líquido e esponjas. Lembrando que quem for doar, para facilitar o trabalho de quem faz a triagem, separar os itens por kit, colocar em sacos transparentes. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. É isso, gente. A gente ouviu aí na reportagem da Ana Lúcia que chegou muita coisa, mas ainda precisa de mais, né? Então, todo mundo que está ouvindo a gente, se tiver condições de fazer a sua doação desses materiais que a Ana cita aí na matéria, então façam. Os Correios estão arrecadando, estão levando todo esse material, porque tem muita gente precisando desse apoio para começar recomeçar as suas vidas, né? Trazer uma informação importante para quem está em Porto Alegre: as escolas particulares de Porto Alegre estão autorizadas a retomarem as aulas. Algumas, inclusive, já voltaram às aulas hoje à tarde. Essa decisão veio hoje de manhã, após a reunião dos representantes das escolas privadas com o prefeito da capital, Sebastião Melo, e o vice-prefeito Ricardo Gomes. As atividades na rede pública ainda estão suspensas e ficam suspensas até amanhã. Essa suspensão vale para 99 escolas municipais e 219 parceirizadas da rede municipal. Haveria uma reunião agora à tarde, né, quando seria feita uma nova avaliação pela gestão municipal para saber se haveria condições de reabrir as escolas municipais. E um pouquinho antes da gente entrar no ar, o vice-governador do estado, Gabriel Souza, anunciou a retomada das aulas nas escolas estaduais de Porto Alegre nesta terça. Então, recapitulando, o cenário é o seguinte: escolas estaduais e escolas privadas de Porto Alegre já terão aulas normalmente amanhã, e as escolas municipais haveria uma decisão ainda no dia de hoje se as aulas seguem suspensas ou não. Então, vamos ver mais uma reportagem aqui. Já que a gente está falando de educação, de escola, de ensino, a gente lembra que hoje abriram as inscrições para o Enem, né? E os estudantes já podem se inscrever. E os moradores do Rio Grande do Sul poderão ter um prazo maior para confirmar a participação no exame e também vão ser isentos da taxa de inscrição. A reportagem é da Sayonara Moreno. A partir desta segunda-feira, estão abertas as inscrições para o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, deste ano. As provas serão aplicadas em dois domingos seguidos, 3 e 10 de novembro. Os candidatos interessados devem acessar a página do participante e se inscrever até o dia 7 de junho. Mas para os gaúchos que enfrentam os impactos das enchentes, o Ministério da Educação avalia a ampliação do prazo. Independentemente disso, eles já podem fazer as inscrições a partir desta segunda. Além disso, o MEC garantiu que os inscritos do Rio Grande do Sul estão isentos da taxa de inscrição, que é de R$ 85. O Enem é a principal forma de acesso ao ensino superior no Brasil, tanto em universidades públicas quanto em particulares. No primeiro domingo do Enem serão aplicadas por 5 horas e meia as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias. No domingo seguinte vai ser a vez dos conhecimentos em ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias e 5 horas de prova. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Bom, pessoal, retomando aqui o contato com os nossos ouvintes, né? Você também pode mandar sua mensagem pra gente no 61996741568. 61996741568. E eu pedi pro Júnior mandar pra gente informações sobre esse show, né? Mais cedo, se você tá chegando agora, a gente recebeu a mensagem aqui do Júlio Benaducci, ele que tá em Santa Maria, e falou que amanhã vai ter um show beneficente lá em Santa Maria, em prol das vítimas afetadas pelas chuvas, né? Tem muita gente participando aqui, são mais de 20 artistas, entre eles o próprio Júnior Benaducci. E ele tá aqui, ele complementou a informação. Esse show vai ser no Taberna 91, a partir das 9 horas da noite, em Santa Maria. Então, se você tá em Santa Maria, tá na região, vai lá prestigiar o show, que eles também vão arrecadar cobertores, agasalhos e alimentos não perecíveis para apoiar as pessoas que estão precisando nesse momento. Júnior, um bom show para vocês e parabéns aí pela iniciativa de vocês de se juntarem em prol dessas vítimas. Mais uma música? Dá tempo pra gente ouvir mais uma música? Então vamos lá com Sidney Lima, Bailando na Fronteira. Andanças e cantorias pelas margens da fronteira. A tia Marra vai descendo, muito pachola e faceira. Vai encontrar com a milonga, vão bailar a noite inteira. No Uruguaião vai e vem, de correntina e brasileira. E eu entrei só por farra, no balanço da vaneira. E eu entrei só por farra, no balanço da vaneira. Eu cheguei lá em São Borja no começo de janeiro. O Dourado me esperava pra entrar nesse treveiro. Convidou o Fábio Rocha e o Belo de Gaiteiro. Tocamos em Porto Xavier, em Luceno o dia inteiro. Depois fomos a Santiago e gastamos todo o dinheiro. Depois fomos a Santiago e gastamos todo o dinheiro. Nós fomos à Uruguaiana, Livramento e Quaraí. Chegamos no Alegrete, já ficamos por ali. Tinha baile lá em Rosário, Carreira de Açaí. Tinha trova lá em São Pedro, grande festa em Jaguari. Vinha gente de São Luís, Dom Pedro e Cacique. Vinha gente de São Luís, Dom Pedro e Cacique. Depois fomos a Bagé visitar um amigo meu, o Cassale, muito faceiro, pela voz me conheceu. São Gabriel, terra buena, quanta alegria nos deu. Pelotas tem gente fina, Rio Grande me comoveu. Em Jaguarão me apaixonei. Veja só o que aconteceu. Todos vieram embora, todo mundo menos eu. Todos vieram embora, todo mundo menos eu. Todos vieram embora, todo mundo menos eu. Você está ouvindo Sintonia com o Sul. 5:53 em Brasília, no Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho, ele que já está aqui no nosso estúdio, nos dando a honra da sua presença, Maurício Rabelo. Assume. A gente está aqui falando que Maurício é mineiro, né? É. A gente sabe que os gaúchos gostam de um bom mate, de uma erva, né? Um churrasco, mas Maurício está aqui fazendo propaganda dos queijos de Minas. Fiquei até com vontade, Maurício. Pedi três queijos. Pessoal, tem um alerta importante da Prefeitura de Porto Alegre que está pedindo para a população não colocar resíduo nas ruas. Isso valia para hoje e para amanhã também, porque esse pedido se estende até a estabilização do clima para evitar acúmulo de resíduos que possam ser levados pelas águas. Moradores e empresas podem fazer o descarte de resíduo pós-enchente nos seguintes pontos: no terreno ao lado da Receita Federal, na Avenida Loureiro da Silva, 678, no Centro Histórico; terreno ao lado do DEMAI, na Avenida Loureiro da Silva, 104, também no Centro Histórico; e no terreno da Serraria, da Avenida da Serraria, 2517. Então, se você tem material, resíduos pós-enchente, a Prefeitura pede para não colocar nas ruas enquanto tiver essa previsão de chuvas, né? Somente colocar nesses locais indicados pela Prefeitura. Bom, para a gente já ir encerrando aqui, vamos ouvir um pouquinho também o que traz a Clara Lisboa, do MPF. Ela que conta que a atuação do Ministério Público Federal ajudou a destinar quase R$8 milhões para a Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Esses recursos, que vêm de acordos penais e condenações criminais no Estado, se juntam aos esforços de recuperação após as chuvas devastadoras. O valor vem de acordos penais e condenações criminais obtidas pelo Ministério Público Federal no Estado e foi transferido pelas varas de execução penal da Justiça Federal, no Rio Grande do Sul, para a conta da Defesa Civil. As transferências seguem as orientações das recomendações do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, que autorizam os tribunais regionais federais a repassar os valores e outros benefícios legais ao Estado gaúcho. O objetivo é ajudar a minimizar os problemas causados pelo alto volume de chuvas, que resultaram em mortes, desaparecimentos e danos significativos em diversos municípios. A Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região informou que o valor de R$8 milhões apurado é uma soma parcial, já que nem todas as unidades conseguiram determinar os valores de que dispõem para repasse até o momento. Do Ministério Público Federal, Clara Lisboa. Estamos apresentando Sintonia com o Sul. Bom, é isso, pessoal. Eu sou Natália Mendes, eu vou ficando por aqui. Como eu disse, quem assume a partir de agora, às 6 horas, depois do nosso intervalo, é o nosso Maurício Rabelo. Muito obrigada aí pela companhia de todos. Sigo com vocês aqui também, eu volto aí também ao longo da semana. E pra me despedir de vocês, vou me despedir com Tchê Barbaridade, cantando a Vaneirada do Tchê. Na vaneirada é que se dança a maneira. As moças fandangueiras ficam loucas pra dançar. E não me Do Sul. Se você quer saber tudo o que acontece no Rio Grande do Sul, sintonize os meios de comunicação confiáveis e com credibilidade. A Agência Brasil, por exemplo, faz a checagem de notícias para você, com foco nas informações compartilhadas nas redes sociais. Participe do projeto Compartilhe a Verdade no site da Agência Brasil e confira o que é verdade e o que é notícia falsa. Rádio Nacional em sintonia com o Sul. Agora, a Rádio Nacional está na região sul, em ondas curtas, e chega onde outro meio de comunicação não chega. Nesse momento tão difícil, nossa ajuda é a informação. E os parceiros da Rede Nacional de Comunicação Pública também podem colaborar com conteúdo, prestação de serviços e mensagens de solidariedade aos nossos ouvintes. É hora de mostrar o poder da comunicação pública e ajudar na reconstrução da região sul do nosso país. Rádio Nacional, em sintonia com o Sul. Você está ouvindo Sintonia com o Sul. Nacional. Nacional. Maurício Rabelo. Muito bem, gostei, Gasparzinho. Até que enfim você prestigia seu amigo, né, rapaz? Tem tempo que eu não ouço essa vinheta, meu amigo Gasparzinho. Boa tarde, Maurício Rabelo, com a minha vinheta. Gostei muito. Tudo bom, Fatinha? Tudo tranquilo? Meu amigo botafoguense, como vai o senhor? Tudo bom, Gasparzinho? Tranquilo, né? É, vocês tiveram a companhia da competente e simpática Natália Mendes. Ela produz, ela apresenta, ela é muito boa de serviço e muito boa pessoa também. Natália Mendes, um abraço, obrigado. E de agora até às 6h30, né, horário de Brasília, nós vamos trazer mais informações, mais músicas do Sul, no Sintonia com o Sul, pelas ondas curtas da Rádio Nacional. Um abraço para todos e olha a seleção aqui musical, é do Antônio Miranda. Reforço na campanha de vacinação contra a gripe no Rio Grande do Sul. O Ministério da Saúde disponibilizou recursos para as prefeituras traçarem planos de controle da doença, além de mais doses da vacina. Sayonara Moreno detalha para nós. A partir desta segunda-feira, o combate à gripe influenza vai ganhar reforço no Rio Grande do Sul. O Ministério da Saúde vai enviar mais de 50 milhões de reais aos municípios que encaminharam planos de controle da doença. O estado receberá ainda mais de 600 mil doses de vacina contra a influenza logo depois que a Secretaria de Saúde Estadual finalizar o planejamento. De acordo com o Ministério, no começo de maio já foram enviadas 400 mil doses para o povo gaúcho. A proliferação do vírus da influenza preocupa autoridades justamente por causa da alta circulação e concentração de pessoas instaladas e trabalhando em abrigos. Além disso, o Rio Grande do Sul registra quedas de temperatura com a proximidade do inverno, o que pode agravar casos de doenças respiratórias. A população gaúcha que perdeu a casa ou teve que sair dela está instalada em mais de 700 abrigos em todo o estado. E para reforçar os atendimentos de saúde no estado, neste fim de semana foram enviados mais 40 voluntários da Força Nacional do SUS. Os profissionais foram distribuídos para as cidades de Canoas, Porto Alegre e Novo Hamburgo. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Agora são 18 horas e 3 minutos. Se as pessoas quiserem participar conosco aqui, mande um WhatsApp para nós, né? O 61-DDD-99674-1568. Repetindo, 61-DDD-99674-1568, né? Pode mandar uma mensagem, pode mandar um alô especial para o povo do Rio Grande do Sul, né? Hoje está chovendo muito lá em Porto Alegre, no estado quase todo, muito triste, viu? Pois é, mande a sua mensagem de força, de apoio ao querido povo do Rio Grande do Sul. Olha, a repórter Ana Lúcia Caldas vai nos falar sobre denúncias de desvio de doações em cidade do Rio Grande do Sul por membros da Defesa Civil Municipal. O Ministério Público do Estado pediu que o Exército passe a receber, controlar e entregar os donativos à população. Como eu disse, Ana Lúcia Caldas tem os detalhes. O Ministério Público do Rio Grande do Sul solicitou que o Exército assuma a entrega de doações às vítimas da enchente na cidade de Eldorado do Sul após uma operação realizada sábado contra desvios dos donativos por integrantes da Defesa Civil Municipal. Dos 39 mil habitantes de Eldorado, que fica na região metropolitana de Porto Alegre, 32 mil foram afetados pelas enchentes. O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Gaúcho, cumpriu 9 mandados de busca e apreensão contra 3 agentes públicos. Pelo menos 2 deles são pré-candidatos às eleições deste ano no município. O desvio seria para beneficiar futuros eleitores dos investigados. O Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Saltes, do Rio Grande do Sul, autorizou que o Ministério Público se reunisse com o Exército para que os militares assumam com urgência o recebimento, controle e distribuição das doações à população. No município de Barra do Ribeiro, outra investigação do Ministério Público apura se doações foram entregues indevidamente em uma entidade ligada a um pré-candidato nas próximas eleições municipais. 3 suspeitos foram alvo de outra operação do GAECO na última quinta-feira. Dessa vez, onde estavam armazenados os itens desviados e também na casa de 2 suspeitos. Foram recolhidos ainda documentos, celulares e mídias eletrônicas que servirão como provas do desvio das doações. A investigação continua. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. Agora, 18 horas e 6 minutos, este é o programa Sintonia com o Sul, pela Rádio Ondas Curtas, para o sul do Brasil, para a Amazônia. Olha, o Rio Grande está em primeiro lugar em doações de parte do imposto de renda para apoio a fundos dos direitos da criança e do adolescente e da pessoa idosa. O Rio Grande é o Rio Grande do Sul, da Rádio Justiça, Marcelo Della Libera? Della Libera? Deve ser. Marcelo de la Libera traz as informações. O Rio Grande do Sul lidera as doações de parte do Imposto de Renda de Pessoas Físicas para fundos dos direitos da criança e do adolescente e da pessoa idosa, com mais de 35 milhões destinados até o momento, conforme dados da Receita Federal. Em meio à devastação causada pelas enchentes no estado, a população brasileira tem respondido de maneira expressiva, visando a reconstrução da região. A destinação desses recursos será direcionada para políticas públicas voltadas especialmente para crianças, adolescentes e idosos. A população pode destinar até 3% do imposto de renda para as entidades, tanto aqueles que têm imposto a pagar, quanto os que têm direito à restituição. Para fazer a destinação, é necessário optar pelo modelo completo da declaração do imposto de renda. Mesmo para quem tem imposto a restituir, é possível fazer a destinação sem pagar a mais ou receber a menos. A doação pode ser feita através do site da Receita Federal, onde o contribuinte preenche a declaração do imposto e seleciona a opção de doação diretamente na declaração, escolhendo o fundo desejado e a quantia a ser destinada. Rádio Justiça, de Brasília, Marcelo de la Libera. Marcelo de la Libera, né? São 18 horas e 7 minutos. Nós vamos ouvir uma música lá do Rio Grande. O filho do Rio Grande cantando do Sandro Coelho. João Luiz Correia. Nasci nessa terra abençoada, de um povo que luta sem medo de nada. Gente da linda, sem frescura e sem luxo. Por isso que eu grito aos quatro cantos deste mundo. Eu sou filho do Rio Grande, eu sou gaúcho. Eu sou gaúcho. De bota e bombacha eu agradeço a Deus. Churrasco, cachaça e viola eu duvido que alguém goste mais do que eu. Meu pai que seguiu os passos do meu santo avô guerreiro, eu sigo os passos dele com esse meu jeito campeiro. Sempre com a gaita nos braços eu vivo por esse mundo. Eu amo tudo que faço de um jeito muito profundo. Essa vida de bola e bomba cheia de tomar o meu chimarrão é tudo que eu preciso pra dar alegria ao meu coração. Eu sou gaúcho. De bota e bomba cheia eu agradeço a Deus. Eu sou gaúcho. Sou muito feliz com o que ele me deu. Eu sou gaúcho. De bota e bomba cheia eu agradeço a Deus. Churrasco, cachaça e viola, eu duvido que alguém goste mais do que eu. Essa vida de bota e bomba cheia de tomar o meu chimarrão é tudo que eu preciso pra dar alegria ao meu coração. Eu sou gaúcho. De bota e bomba cheia eu agradeço a Deus. Eu sou gaúcho. Sou muito feliz com o que ele me deu. Eu sou gaúcho. De bota e bomba cheia eu agradeço a Deus. Churrasco, cachaça e viola, eu duvido que alguém goste mais do que eu sou gaúcho. De bota e bomba cheia eu agradeço a Deus. Eu sou gaúcho. Sou muito feliz com o que ele me deu. Eu sou gaúcho. De bota e bomba cheia eu agradeço a Deus. Churrasco, cachaça e viola, eu duvido que alguém goste mais do que eu. Churrasco, cachaça e viola, eu duvido que alguém goste mais do que eu. Batendo água, e as águas que eu trago nele eram pra mim. Asas de noite em meus ombros, sobrando casa, longe das casas ombreadas, barro e capim. Faz tempo que eu não embalo meu poncho inteiro, nem abro as asas de noite pra um sol de abril. Faz muitos dias que eu venho bancando o tiro das quatro patas do zanho, peixando frio. Troco um compasso de orelha a cada pisada, no mesmo tranco da várzea que se encharcou. Topa nas abas sombreiras que em outros ventos aguentar as chuvas de agosto que Deus mandou. Troca um compasso de orelha a cada pisada, no mesmo tranco da várzea que se encharcou. Toma nas abas sombreiras que em outros ventos aguentar as chuvas de agosto que Deus mandou. Thank you. sem lugar ou da noite o céu escuro, e tudo que a noite escuta é seu clarim, e patas batendo na água depois da várzea, freio e rosetas de espora no mesmo trim, falta distância de pago e sobra cavalo, na mesma ronda de campo que o céu deságua. Quem tem um rumo de rancho pras quatro patas, bota seu mundo na estrada batendo água, porque se a estrada me cobra, pago o seu preço e desabrigo o caminho pra o meu sustento. Mesmo que o mundo desabe num tempo feio, sei o que as asas do poncho trazem por dentro, porque se a estrada me cobra, pago o seu preço e desabrigo o caminho pra o meu sustento. Mesmo que o mundo desabe num tempo feio, sei o que as asas do poncho trazem por dentro. Você está ouvindo Sintonia com o Sul. Sintonia com o Sul, Rádio Nacional, ondas curtas. Olha, o Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Sul, LACEN RS, está analisando mais de 800 amostras de casos suspeitos de leptospirose. O laboratório dispõe de dois tipos de testes, o de biologia molecular, RT-PCR, e o diagnóstico sorológico. Ambas testagens são feitas de forma gratuita. A realização dos exames está disponível para todos os casos considerados suspeitos e que tiveram exposição à enchente. O LACEN está operando de forma integral e recebe amostras das 7 da manhã às 7 da noite, ou seja, de 7 às 19 horas. A leptospirose é uma doença infecciosa febril aguda e transmitida a partir da exposição direta ou indireta à urina de animais, principalmente ratos infectados. Os principais sintomas são febre, dor de cabeça, fraqueza, dores no corpo, em especial na panturrilha, e calafrios também. O governo do Rio Grande do Sul dispõe de um formulário para que empreendedores de todos os portes registrem perdas decorrentes das chuvas que atingem o estado. O documento deve ser respondido para que o governo do estado possa mensurar o prejuízo das empresas e buscar recursos para apoiar a categoria. A pesquisa vai solicitar a identificação da empresa, a estimativa do prejuízo financeiro imediato, a ciência sobre as linhas de crédito e se essas linhas serão necessárias para a retomada. Também será especificado se o empreendedor atua no comércio atacado ou turismo. O link para o formulário está disponível no Instagram do Governo do Rio Grande do Sul, que é instagram.com/governo_rs. Só isso. É instagram.com/governo_, é isso, Gasparzinho? _RS. Minúsculo RS. 18 horas e 17 minutos. Mais um som do Rio Grande do Sul aí no seu rádio. Vou mandar para Santa Maria, para Rosário do Sul, para essa terra abençoada por Deus que é o Rio Grande de ponta a ponta, no Sintonia com o Sul. Saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul! O lenço me identifica, qual a minha procedência? Da província de São Pedro, padroeiro. Ó meu Rio Grande, de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Borges de Medeiros, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. E eu sou da mesma vertente, que Deus saúde e me mande, que eu possa ver muitos anos o céu azul do Rio Grande. Te quero tanto, Torão Gaúcho, morrer por ti me dou o luxo. Querência amada, Clarice Cerdas, os braços que me puxa da linda mulher gaúcha, beleza da minha terra. No meu coração é pequeno, porque Deus me fez assim. O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim. Sou da geração mais nova, poeta bem macho guapo. Nas minhas veias escorre o sangue herói de Farrapo. Deus é gaúcho, eis por em banco, foi saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul. Que coisa linda, isso é uma poesia. E olha, tem informação aqui importante, né? Já foi até passada para os ouvintes, mas não custa nada a gente confirmar, repetir, para as pessoas ficarem bastante atentas. Famílias que podem receber o auxílio reconstrução precisam confirmar dados, viu? Mais de 44 mil famílias do Rio Grande do Sul já podem confirmar o cadastro para receber o auxílio reconstrução. O procedimento deve ser feito pela pessoa responsável de cada família diretamente no site oficial www.gov.br/auxílio-reconstrução. Para isso, ela precisa entrar no sistema usando a conta gov.br. Só após confirmadas as informações do cadastro, o nome da pessoa será encaminhado à Caixa Econômica Federal, que fará o depósito dos R$ 5.100. Desde a última segunda-feira, no dia 20 de maio, as prefeituras dos municípios atingidos estão alimentando um banco de dados com os endereços onde tiver tido desligamentos, assim como os dados das famílias desalojadas ou desabrigadas. São esses dados da família que precisam ser confirmados agora pelos cidadãos. Após a confirmação, no prazo de 48 horas, a pessoa já terá condições de receber. As famílias não precisam se preocupar em abrir contas no banco. A Caixa Econômica identificará se o responsável já tem conta, poupança ou corrente e realizará o crédito automaticamente. Caso o beneficiário não tenha conta,

caiu. Saltei no lombo e gritei pro povo: este será o último desafio. Tordilho negro berrava na espora, por 20 horas ninguém mais nos viu. Opa! E olha, queremos abraçar aqui o cantor e compositor Júnior Benaducci, de Santa Maria do Rio Grande do Sul. Ele está nos ouvindo pela Rádio Universitária de Santa Maria, ouvindo Sintonia com o Sul, e vai fazer um show beneficente em prol das vítimas, né? Vai ser um show sensacional, todo mundo está convidado para participar. Muito obrigado, Júnior Benaducci. E olha, aqui estamos encerrando, agradecendo ao meu amigo Reginaldo Fonseca Gaspazinho. Obrigado, Gaspazinho. Obrigado, a Fatinha também. Obrigado a Natália Mendes na produção. Obrigado também ao Antônio Miranda na seleção musical, a Tayana Borges na coordenação, o Carlos Sena na gerência executiva, o Tiago Regoto, que é o nosso gerente executivo de rádios, né? Eu, Maurício Rabelo, apresentei aqui a segunda parte. Muito obrigado a todos, um abraço. O nome é Vem Vaneira no Sul, Grupo Raízes, né? Fazendo 30 anos de banda. Vem Vaneira no Sul, um abraço, Brasil! O choro, o tordilho negro ficou pastando em roda de mim. Tinha uma prenda no meio do povo, muito gaúcha, e eu falei assim: venha provar a marcha do tordilho, faça um favor e monte de cilim. Andou no pingo mais de meia hora, deu-me uma rosa lá do seu jardim. Levei pra casa o meu tordilho negro, mais uma história que chega no fim.